ser desprevenido, toma um tiro na cara. Cheio de mulher no estúdio mesmo, no bolso não tendo nada. Os manos ricos nunca gastam da gente, essa vida é de fácil. Tirando onda de anos à frente, mas a conta zerada. Como ser assim desprevenido, toma um tiro na cara. Cheio de mulher no estúdio mesmo, no bolso não tendo nada. Os manos ricos nunca gastam da gente, essa vida é de fácil. Tirando onda de anos à frente, mas a conta zerada. Vejo que me resta a ponta da baga. Fico na minha, não posso dar pala. Sinto cheiro de coisa errada. Pelo menos não tô na mala de um Opala. É que agora não tá mil maravilhas, mas não tá como já foi um tempo atrás. Percebi que meu olho ainda brilha. Às vezes o dinheiro já não satisfaz. Em meio a todo esse conflito, sempre quero mais. Pensa na vida, às vezes me joga pra trás. Em meio a todo esse conflito, sempre quero mais. Morrer pela grana, me diz que diferença faz. Com meus mano assim, quando não tiver mais nada, essa mulher vai ser igual Hopi Hari. Fazer besteira com droga chicali. E quanto mais me pedem, que não pare, que não fale. Carrego o peso de astronave pra mim não falhar. Mano, fala não, canta rica, nunca vi meus males. Não soube de nenhum tropeço, choro amigo em bares. Tu sabe do nada, via me tô pro nada. Voltaria isso pra mim já é motivo de comemorar. Olha o playboy tá me olhando, porque ela não quis mais ele, então vem pra mim. Mesmo sabendo que eu não tenho nada, somente um futuro por vir. Não fale nada que eu falo, é besteira e neurose fudida de um falso rio. Mas tá melhor do que ontem, renova meu ego, admito. Toma um tiro na cara. Cheio de mulher no estúdio mesmo, no bolso não tendo nada. Os manos ricos nunca gostam da gente, essa vida é de fácil. Tirando onda de anos à frente, mas a conta zerada. MVP 3G, me peguei 3 BR3. A conta cheia de zero lá no banco, eu guardei. Fingindo algumas coisas pra ganhar no fim do mês. Também madura hoje, tipo NWA. Mesmo ainda no trap, me sinto NWA. E dá tipo virar um preto da NBA. Hoje no máximo, tô jogando da NBA. Fazer dinheiro, tipo graduado MBA. Minha corrente escurece, mas minha mente brilha. Tanto ao ponto de tu achar que minha corrente brilha. Tão fingindo que tão ricos, tão botando pilha. Mas eu também finjo bem, é o jogo, segue a trilha. Fazendo dever de casa, meu. Não posso voltar com o bolso vazio pra casa, né? Rap de sofredor, é realidade chapa. Cê não sabe do sufoco que já passa, mano, em casa passa. Parte de nós sempre ficou ao longo do caminho. Quantos disseram é nós, só querem ver a nós. Quando era pra ser nós, tava sozinho. Quero vitória pro mano, pra mina que vende onde eu vim. Não é pecado ter jeans, ser fudido e sem grana. Nunca foi orgulho e minha mãe no conforto é progresso pra mim, sim. Quem ostenta a miséria é frustrado. Ninguém se orgulha de passar sufoco. Não vim pra roubar o que é de ninguém, mas quem trabalha recebe. Vim pra cobrar meu troco. Toma um tiro na cara. Cheio de mulher no estúdio mesmo, no bolso não tendo nada. Os manos ricos nunca gostam da gente, essa vida é de fácil. Tirando onda de anos à frente, mas a conta zerada. Quem só fala é rajada, serenando na quebrada. Três paranguinha malvada, sonhando em salvar quem me salva. Pra quem só fala hoje é nada, só mina chacoalha na raba. Trip das que nunca acaba, ganhando bem mais do que eu imaginava. Tá falando mal do meu corre e eu de rolé numa Fiat Toro. Ouvi os seus traps forçados, ouvido internado, eu preciso de soro. Esses garotos mimaros tão se achando muito, precisam de um couro. Olha esses crias comigo, só tem mal criado estragando seu jogo. Business man, bem mais do que bom e por isso eu tô sempre lucrando. Continuem disputando, assisto minha zona de alcance aumentando. Vejo tudo aqui de cima, essa carcaça fraca não serve pro pano. Tô nem aí pro seu feat rimando com sobes, já faz mais de um ano.